Passarelo 9808, posição 3, pushback, acionamento. Para. 3600, chegada à mar e desça para 2000, ajuste no 021. Pushback na remota aqui. Após o início do táxi da passarela, o senhor inicia o pushback, chame pronto para iniciar o reboque, Mike X-ray Delta. Web 5809, está autorizada a aproximação e aliança. Confirma, chamou 5809? Chamei sim, está autorizada a aproximação e aliança. Gente, Web 5809. Salvador, boa noite, 3152, informação Bravo. 3152 Salvador, a chegada é a Mari, autorizado, ajuste no 021, desça para 2000. 3152. Mari, 3152, via chegada. Liberado das restrições, você está seguindo o voo 3600 da sua companhia. Dan 3600, direto Duna. Direto. 805, está autorizada a aproximação em LS. Oi, Boa noite. Colômbia, Salvador, Gol, 943. Colômbia 43, ajuste no 021, desça para 5 mil pés. Está autorizado voar direto Duna. Como navegar com 250 nós? Não está uma boa velocidade, está compatível com o 3600 da sua companhia. Ele está exatamente à sua frente, afastado 10 milhas. Se eu não tiver no visual, tem ele no ticket. Não, está no visual. Ah, ok, certo. Small 959808, tenha um bom voo. Pátio Índia 0895, obrigado. Tá, nos escuta, passando 9808. 50, nós informe, por gentileza. Web 5809, Duna, localizador em aproximação. Reduza cheque o trem, chame a torre 11895. 95, obrigado. Please. Salvador. Boa noite, esse é o Webjet 5809. Web 5809, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boa noite, aguardando, visual. Web 5809, livre pouso no zero, vento 190 graus, 1,6 nós, pista úmida, não chove sobre o campo e possível turbulência forte durante a aproximação, ok? Ok, obrigado pelo livre pouso, Web 5809. Torre Salvador, boa noite, passageiro 9808, próximo ponto de espera dono 0, pronto. Passageiro 9808, ciente, mantenha o ponto de espera. Até lá, passageiro. Controle Gol 1805, estabilizado. Duna localização e aproximação, reduz a check o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 102-95, reduzindo Gol 1805, baixa de trabalho. Passaredo 9808, tem condições de agilizar as manobras, assim que autorizado? Afirmativo. Passaredo 9808, ali mantendo no zero, agilizando. Agilizando, passaredo. Está cruzando o vento. Informação bravo. Papo Romeu, Alfa Lima Vitor, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1021 e desça para 4000 na chegada mais. Positivo, Alfa Lima Vitor, procede de Belo Horizonte, passou o nível 200, vamos ajustar o 1021 e descer para 4000 na chegada Mari. Ok, só mais 30 segundos aí, para vir aqui a barra, ok? Tá, copiado então. Quando pronto, o centro autorizado o início, chame no através do portão 612 de Mike X-Ray Delta, ok? Ok, autorizado até o através da 612 essa semana novamente. Solo F5809, segurou? 5809, boa noite, autorizado Alfa Kilo, parte 3, senhor. Alfa Kilo, parte 3, F5809, obrigado. Pono 643, velocidade. Produzindo agora para 240. Okay. Complete a redução para 220. Okay. O Bono 805, livre pouso no zero, vento no 90 graus, 15 nós, cheque trem. Quente, autorizado pouso, trem passado e travado, Gol no 805. Passarelo 9808, decolou ao zona meia, chame o controle 1208, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Passarelo 9808, Momo. Passarelo 9808 é o controle Salvador, está em contato radar. Passarelo. Voo na 643, está passando agora 8.800, reautorizado para altitude de 3.000 pés. Reautorizado para 3.000, voo na 643. Romeu Golf, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos descer para 8.000 com ajuste no 021. Para 8.000 com 1.021, Romeu Golf. Pode ir para o. Livre. Tá, um bom toque, Romeu Golf. Zero 05, falou zona 8, direito no 219. 219, boa noite, quero ver. Bora. Positivo, livre. Livre, Juazeiro, passarelo. Tutã 3600, ILS autorizado. Autorizado, Tutã 3600. Tutã 3152, ILS autorizado. Autorizado e aliás, e X-Ray, tá? 3152. Rio, chamou no 805? Afirmo, bom, no 805. No 805, autorizado Alfa, chama ingresso no Giléssio, né? Alfa, reportarinha, no 805. O Romeu, Golf, desça para 5.000 e voe direto, Duna. Deve estar 5.000. Tutã 3600, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, ONU 1895. 1895, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, Tutã 3600, estabilizado, consuma as condições da pista. Tutã 3600, pista úmida, possível turbulência forte durante a aproximação. Tutã 3600, livre pouso no zero, vento 190 graus, 169, cheque trem. Livre pouso na 10, baixar travado, que é o vento por gentileza. O vento 190 graus, 16 dúzia de nós, Tutã 3600. 190, 16, obrigado. Solo, tá Mike X6 Delta, através aqui do 6200, pode prosseguir. Gente, através do 6200, só um minuto, senhor, foi autorizado na live da Gol a ingressar na parte principal. Após o ingresso da mesma, o senhor segue até o pátio 3. Por gentileza, o senhor está no através do portão 07, ok? Está no através 07. No através do 6200, o senhor mantém a posição aguardando a ingresso. Boa noite, 05, autorizado ingresso, portão 01. Gente, autorizado ingresso, portão 01, no Gol 8. Polo 643, curva esquerda, pro 150 para o localizador, está autorizado ILS e aguarde transferência. 150 para o LAC, Gol 1043. Uso, né? Pista 10. Ok, gente, vai adiantar então. Localizador, tá 3152. Ciente, 3152, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1195. Opa, 1195, tá 3152. Obrigado, até daqui a pouco. Até. Salvador, boa noite, tá 3152. Boa noite, 3152. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguarde autorização. Informo possível turbulência forte na aproximação e pista úmida. Afirmo, pista úmida, confirmado. Afirmo. Aí o vento, como é que está, senhora? O vento no 80 graus, 17 nós, 3152. Afirmo, 3152. Ok, autorizado, informará o técnico. Alfa Lima Vitor, direita 080 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. 080 para o LAC, aguarde transferência. Oceano 6258, controle Salvador, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 021. Ok, Cente, na 3600. Obrigada, seu solo 24, direito no 219. Direito no 219, obrigado. Na 3152, pista seca, vento 180 graus, 149, livre pouso 10. Livre pouso 10, pode confirmar o vento de novo, 180. Vento 180 graus, 139, está na 3152. 180 com 13, copiou as informações de companheiro. Está na 3152, livre pouso. Vamos lá para o Juliette, tá 3600. Boa noite, Gol no 643, a 2 milhas e meia do externo. Gente, Gol no 643, continue a aproximação, número 2 para pouso, informa pista seca e possível turbulência durante a aproximação final. Afirmativo. Conseguindo a aproximação no 643. Sarido 9808, chame Recife 12685. 12685, obrigado. Boa noite, Sarido 9808. 2152, solo 26, direito no 219. 219, lembrando. Papa Romeo Alfa Lima Vitor, está agora 6 milhas para passagem sobre o marcador externo, completando a aproximação ILS. Cheque o 3, chame a torre 11895. Vai chamar a 2895, ainda não está baixado travado Alfa Lima Vitor. Certo. Muito obrigado. Mike X-Ray Delta, presidente Lisa, só me confirma, o senhor já livrou o prato principal, agora o parte 3. Ok, estamos no parte 3, através aqui da posição 8, mas vamos para a posição 612. Copiado. Um minuto, a gente já está vibrando geral. Copiado, Delta, obrigado. O TAN 3600 tem autorizado Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette para o 09, TAN 3600, obrigado. TAN 3152, autorizado Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, TAN 3152. Obrigado, Aerostar. Gente, vai prosseguir para 10, Alfa Lima Victor. Tem um ativo, já está estabilizado em ILS do 10. Gente, Alfa Lima Victor, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Número 2, pista seca, possível turbulência forte na aproximação. A gente vai ficar atento, Alfa Lima Victor. Informação, estou com 2.300 aqui. Ok, gente, já operamos visual. Alfa Lima Victor, obrigada. Direito no 219. Direito 219, obrigado. Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette para 3, portão 643. Mike X-Ray Delta informa já estacionado no parte 3, na posição 612, grata colaboração, boa noite. Obrigado, Delta, obrigado, boa noite. Estabilizou o Romeu Romegô. Não faço informação. Bom dia. Romeu Romeu Golf Victor. Romeu Romeu Golf. Chama-se A2 Salvador 1198-95. 095 vai chamar o Romeu Romegô. 1714, acione unificação, desce, mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0, 2, 1, voando a posição ITAP. 1.021. Ativo, senhorita. Ok, Romeu, Romeu Golf, informa pista seca, possível turbulência na aproximação. Assim é já. Thomas 908, boa noite, 320 tem aprovado, Charlie, correto, o senhor está pronto para qualquer. 908 autorizado para a esquerda, Bravo Golf Romeo, na Aper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Poços de Calda, correção. Após Trive, direto Papá Charlie Lima, após direto. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, nível de voo 320, controle 120, decimal 8. Aciona 5052, total 9908. O Golfo vai prosseguir para que pátio após? Pátio da Aerostar, senhora. Ok, sim, Romeu, Romeu Golfo.